noivos têm se preparado muitos dias para o grande momento. Os convidados prestigiam um vinho enquanto isso apreciavam. Admirados com a grandeza, creio que muitos a festa elogiavam. Só que em dado momento alguém avisa correndo: o fim da festa acabou e não tem como repor. O que nós vamos fazer? Pois ninguém pode saber. E o pior é que ninguém tem vinho pra nos vender. Só que entre os convidados havia um convidado que está sabendo, pois o caso pra ele foi relatado. Ele levanta-se e em poucos instantes o cenário é mudado. Da festa, traz cantores pra festa, pregadores pra festa, mas a festa pra ter festa tem que ter Jesus na festa, pois quem cura é ele, pois quem salva é ele, quem renova é ele, quem batiza é ele, quem anima é ele, quem liberta é ele. Você organiza a festa, mas quem dá a festa é ele. Pode estar presente, mas principal convidado. Escute, o principal convidado não chegou aqui de carro, nem de barco ou de avião, não veio de condução. O principal convidado veio voando do alto, já pousou neste ambiente, já mudou todo o cenário. Da festa, traz cantores pra festa, pregadores pra festa, mas a festa pra ter festa tem que ter Jesus na festa, pois quem cura, quem salva, quem remanda, quem batiza, quem anima é ele, quem liberta é ele. Você organiza a festa, mas quem dá a festa é ele. Pode estar presente, mas será mais um na festa se não estiver presente o principal convidado. O principal convidado não chegou aqui de carro, nem de barco ou de avião, não veio de condução. O principal convidado veio voando do alto, já pousou neste ambiente, já mudou todo o cenário, já multiplicou, já te renovou, já te batizou. Call.